Azul 273, está estabilizado, zona cabeceira. Azul 273, chame torre 1-1-2-2-1-9-5. 718-95, ciente, bom serviço. Itap 3520, vou direto Itap. Itap 3520. 3. Bom dia, boa noite, 2713, pouso autorizado, pista 10, vento 190 graus, 49. Eu pouso 2713. Chamemos 74, essa é a identificação do CV chegada por MED-1 para o nível de voo 070. Nível MED-1, 070, Xalema 22450 milhas, nordeste do Oeste Salvador, seu radar terminado, chama o controle Aracaju na frequência no 20 do sinal 3. Controle Aracaju 203, Xalema 6224, boa. Uno 3, solo 30, libere direita, táxi autorizado Alfa Kilo Pat 3. O Pat 3 atente aos sinalizadores, posição prevista 1 Romeu. Librando a direita, Alfa Kilo Pat 3, poderia confirmar a posição prevista? Crista no meu sistema é 1 Romeu, porém fica atento ao sinalizador, ele já está praticamente nessa posição, se que estou chegando no Pat, já vai avisar. Adorei, gente, Azul 2, 7, 1, 3. 713, só foi mudado novamente aqui no meu sistema, é a 5 Lima. Melhor só ficar atento ao sinalizador no pátio mesmo, tá ok? Ok, a princípio 5 Lima, atento ao sinalizador azul 2793. O 5127, visto para 2500 pés, autorizado o ILS WISC, repõe em forma estabilizada. 2500, autorizado o WISC, contrário, está ativado. Estabilizado do 5127. Azul 5127, torre. Uno, honor, decimal 95. Obrigado. Salvador, boa noite. Azul 5127. 5127, boa noite. Pouso autorizado, pista 10, vento 180, Bel 039. Pés, eu tô 3520. Cancelada a restrição de altitude em Itaque, vista para 2000 pés, o ajuste 016. Autorizado ILS e forma estabilizada. Descente para 2000 pés, a 1016 é reportar estabilizado, pela 3520. Alfa, boa noite, Gol 0098, posição 02, informação Delta, autorização São Gonçalo. Bono 098, boa noite, autorizado São Gonçalo, nível de voo 370, via preso Luno 0. A subida será Cuca, Jamos e Paz, primeira curva à esquerda, código 5470 e o controle em 119, decimal 8. Pode prosseguir. O Oceano 974, cancelado o seu sistema de altitude, desce para 2 no pé, o ajuste no 0 no meia, autorizado o GLS X2 da pistão no 0 e torna estabilo o curso. 2 no pé. Aumenta. Aposicionamento 1970, estamos no 11. 1970, soft copy. Afirma, tio. Oi. Autorizado Campina Grande, nível de voo 370, via Coisa Luno 0, nenhum meia pós direto. Subida Fuca, Jamos e Pá, curva esquerda após a decolagem pistão no 0, código 5467 e o controle 119 decimal 8. 1370, autorizado, no 0, esquerda, Fuca, Jamos e Pá, após o Luno 0, nenhum meia direto. 5467 e 98, 1170, posicionamento 11. 1170, cotejamento correto, autorizado por estacionamento, chama para o táxi. Tá. Estou em LF, eu estou 3520. Chame torre, 1-1-8, décimo 95. 1895, boa noite. Solo aos 4-0, Libéria direita, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Via direita, via Alfa, chame antes da Juliette, o azul. O 5127 poderia confirmar a condição da pista? Apresenta-se. Aparentemente seca e estrenagem boa. Salvador, muito boa noite, Alfa 3520, final, pista 1-0. 3520, pouso autorizado, pista 1-0, vento 360 graus, 049. Autorizado, pouso, pista 1-0, 3520. Controle, Salvador, muito boa noite, 3520, janela, 2-0 na Comédia. 258, essa identificação, voo direto ICAP e desça para o nível de voo 100. 2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Alfa-Kilo 098 na 02, puxa bem questionamento. Página 098. Andrei 520, Solos 44, libera a direita, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, Andrei 520. Para o táxi 1970185, a bordo, 4 horas e 4, alternando o registro. Táxi autorizado via pátio principal e Índia, no ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Pátio Índia nessa, 1970. Sena 674, torre 118, virtual 95. Sena 674, pouso autorizado, pista 10, vento 310 graus, 029. Sena 674, 0. Andrei 520, mantém a posição antes da Juliette, aguardando para ingresso no pátio. Copiado, 3520 vai manter. Juliette, portão 10. Juliette 10, 3520. Bruno 098, autorizado por estacionamento, chame para o táxi. E Brasil, passa o táxi, Bruno 098. Era pronto, voo 970. Voo 970, ciente. Visual tráfego na curtíssima final. Zero aqui. Pode mesmo ali, mantém. Pode usar o nova final ali, mantém o 90, 970. Azul 4959 ou direto TAP? Azul 4959, TAP. Zero 74, Solos 49, libere a direita, táxi via Alfa, chame a sua Juliette. Pela direita, Alfa 7, com a nossa caminhada 74. Oxenema 258, cancelado a sexta que foi ajustado em TAP. Você para 2 reféns, o ajuste no 016, autorizado ele a sexo-ray e ponto estabilizado. 4959 de Algeciras. Azul 4959, autorizada à direita, ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Na nível direita, nessa frequência para decolagem, reporta o gol 1098. Chanei 6074, observe o início de táxi do Boeing da Gol, ingresso Juliette, portão 02. Teste da 074, vai prosseguir para a portão 02, de Alfa Juliette, visão com o tráfego da Gol. Gol 170, decola ao 52. Controle 119, décima 8. Controle gol 1170, decola na 6190, Puka. Gol 1170, contato radar decolar e supera o nível de voo 370, via César Puka. Via Puka 370, 70. A linha e mantém 90, gol 1190. Approach, Azul 4062, Scott Advent, clear to Bomet 1, arrival. Descent, set level 050. Descent to flight level 050, Bomet 1, arrival, Azul 4062. Autorizado decolagem pistão no zero, vento 300 graus com 1 nó. Decolagem na 1 no zero, o voo 1 no 0 nó. Chame torre 1-1-2-1-9-5. Quanto 959, deixa para os 2 mil pés, o ajuste no 0 no meio, autorizado em Lexx Razor, pistola 0, informe estabilizado. Azul, 459, 2010, 2016, autorizado Lexx Razor 1-0, reportará para cá. Azul, muito bom, 6258, chaneno, IRF, 1-0. 6258, pouso autorizado, pistola 0, vento variável com 2 nós. Livre pouso 1-0, na 2, 50 chá. Portando na prole, pouco, eu vou no 1-0, na 2. 258, Solon 59, libera a direita, táxi autorizado, Alfa Kilo Pat 3, no Pat 3 atende ao sinalizador. Direita, Alfa Kilo Pat 3, está atendo ao sinalizador, Almirante 8, Gol 098, confirme a proa dos dias e por quantos meses. Salvador 3398, ação e identificação do seu via chegada a Bomel de Uno para o nível de voo 050. Agora no 098, na proa 045, por 20 milhas. Vamos 098, autorizado direto de Zipar. Direto de Zipar, vamos 098. Controle azul, 4959, estabilizado. Voo 4959, torre 118, decimal 95. 118, 95, boa. Oi Salvador, boa noite, o azul 4959 estabilizado. ...4959, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento calmo. Azul 4959. Chegada Bomed para o nível de voo 060. Pistão autorizado via Bomed, para 060. Salvador approach, Azul 4062, request lower. Lucas 062, 17,000 feet, for Nathan 06, due to electric ray from services. Azul 4062, descend to 2,001016 and call established on the IOS. Bônus 098, chama Recife no 26, decimal 85. Recife 12685, gol, bônus 098, boa. 972, pista Alfa. Uno 972, essa é a identificação, deixa eu ver chegada bom, médio 1 para o nível de voo 070. Médio 1, via, para o 070, bom, 970. Prossiga via Alfa e Kilo, parte 3, remota 3, Romeu. Sente direita, Alfa Kilo, para o pátio 3, remota 3, Romeu, azul 4959. Salvador approach, azul 4062 established on the ILS. Azul 4062, power, 118.95. 119.95, azul 4062. 118.95. 118.95, azul 4062, thank you. Salvador Tower, Azul 4062, final approach, runway 10. Azul 4062, I have you in sight, clear to land runway 10, the wind is variable with 02 knots. Clear to land runway 10, Azul 4062. Desça para 2 no fogo, ajuste no 0 no meia. Cancelada a restrição de altitude em TAP. Autorizado o ILS X-Ray da Tupu no 0 e fogo estabilizado. Ok, desce direto para 2 e o 10. 3, 3, 9, 8. Formará estabilizado no 0 no meia. Controle, igual no 228, autorizaria mais TAP. Fez a aclamação. O 1228. Confirme minha proa, e por quantas milhas irá manter o cio? Perdi a proa, vai ser 040 por 50 milhas. Sente, autorizado o desvio, termina no término. Tá, cojão, reporte ao término do desvio e reporta, reduza para 220. Aqui, está no redução, é 220, isso? Sim, 220, terá seguir um tráfego agora na proposição de 11 horas a 10 milhas no Nordeste. Airbus 320. Oxi, tá voando a prova 040. Nosso argumento aí vai ser. Tem 10 dias aproximadamente. Também são 220. Gente, reporte ao término do desvio. 4062 on the ground at 10, turn right, remain this frequency, taxi via Alpha and Kilo, apron 3, remote position 2, Lima, Azul 4062. Azul 4062, remain on your frequency, right on Foxtrot, Alpha, Kilo, apron number 3, position is 2, Lima. Bonal 752, recebo identificação, voo direto de Tapa, espero que vocês tenham chegado a Bonal 1, desce para o nível de voo 050. Voo 1972, pista, para 4 mil pés, o ajuste no 016. 4 mil, 016, Bonal 752. Pode considerar a sua estátua. Cancelado a restrição de altitude em TAP com o 972, inicie a restrição para 220. Bem, reduzindo agora. Autorizado, DC 2000, gol 228. TAM 3398, chame a Torre Salvador na frequência 118, desse mal nosso. 1228, desse para 2000 pés, autorizado ele é 10, informe estabilizado. 2000, estará estabilizado, 228. Estado autorizado, pouso pista 10, vento calmo. Eu para 4000, gol 972. Gol 972, desça para 3 no pé, e ajuste no 0 no meio. 3000, 0 no meio. Boa noite, 3170, informação ECO. Tá, 3170, sendo identificação, dessa vez chegada pelo MED 1 para o nível de voo 060. 060, chegada OP1, da 3170. Chegada pelo MED 1. O MED 1, da 3170. No LSC X-ray 10-1228. Bom, 1228, chame torre 1-1895. 1935, boa noite. Bom, 932, isso para 2000 pés, autorizado LS, X-ray e ponto estabilizado. X-2000, autorizado LS, X-ray, acho que foi mais estabilizado, bom, 932. Salvador, boa noite, 1-228, continue a aproximação, aguarde informação de pista livre. Tá, 3398, sou Lousa 17, na minha escuta, prossiga a táxi via Alfa, reporte para ingresso na táxi Juliette. Tá, 3398. Alfa, antes da Juliette, 3398. O vento variável com 02 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Repouso no 0228. Ingresso a Juliette, remota 1-4 do Pátio 1. Juliette, remota 1-4 no Pátio 1, tá 3398. Até lá, você escuta, boa noite. No solo de 20, libere direita na minha escuta. Prossiga o táxi via Alfa, reporte para ingresso, táxi Juliette. Prossiga, táxi, táxi, Alfa, táxi, Salvador, boa noite, bom, 972 vai estar no Índia Serra. 1972, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento variável com 02 nós. Entre e pouso na pistola zero, boa noite, 2. Mantenha a posição antes da Juliette, aguarde para o ingresso. No solo aos 23, libere a direita na minha escuta, prossiga via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Liga a direita na escuta, prossegue via Alfa, depois dá para ingresso na Juliette. Bom, rápido. Então, 3520, copia. Prossiga. 3520, autorizado João Pessoa, nível 370, via rota do Luma 7, decolagem pistão 0, primeira curva vai à esquerda, perfil de saída Puca, transição Aracaju. Controle Salvador 1119.8, transponder 5474. 370, nível de voo autorizado, perfil Luma 7, decolada 190, com curva à esquerda, Puca Aracaju. Controle 1119.8, transponder 5474, tá. 3520, correto, chame pronto, portão 10. Pronto, pushback, acionamento, portão 10. Autorizado, chame táxi, 3520. Autorizado. Voo 9741, copia? Copia, 9741. Autorizado, Recife, nível 390, via rota Ebezuluma 7. Decola pistão 10, primeira curva à esquerda, realiza perfil da subida Puca, transição Aracaju. Transponda 5475 e o controle Salvador 1119.8. Autorizado, Recife, via 390, via Brasil 17, decola da 10, primeira curva esquerda, Puca, Aracaju. Transponda 5475, controle 198, gol 9741. Gol 9741, no cotejamento correto, reporte pronto, pushback, acionamento. Com o Gol 1228, né? Gol 1228 está aguardando o portão 08, ocupado pelo Boeing da companhia. Ah, ok. Gol 972 da escuta. 72. Ingresso à esquerda via Kilo, prossiga o táxi via pátio 3 e reporte para ingresso no pátio 1. Esquerda Kilo, pátio 3 vai reportar para ingresso no pátio 1, voo 972. Puxa bem estacionamento 9741. Rede número 2 no setor, Airbus Satan, à sua esquerda, já solicitou no portão 10, após ser autorizado. Gol 9741, aguarde. Aguarde. 4-3-1-7-0, reduza para 2-0-0, segue o tráfego 2-0,